essas mulheres nos tiram e nos dão a vida, nos curam e nos abrem feridas. Difícil existir sem essas mulheres. Essas mulheres um dia nos prometem o céu, o outro já nos mandam pro inferno. Difícil é viver sem essas mulheres. Sem essas mulheres, não. Um dia nos destroem a alma e com um beijo nos devolvem a calma. Não posso evitar, eu vivo implorando seus carinhos todo dia. Um dia nos destroem a alma e com um beijo nos devolvem a calma. Eu não sei como fazer, dou tudo só pra ter você acordando nos meus braços. A essas mulheres, essas mulheres. No meu poema o melhor verso, na minha boca um doce beijo. Difícil esquecer a essas mulheres. Essas mulheres. No meu jardim a mais linda rosa, eternamente a flor mais cheirosa. Peço a Deus pra não viver sem essas mulheres. Sem essas mulheres, não. Um dia nos destroem a alma e com um beijo nos devolvem a calma. Não posso evitar, eu vivo implorando seus carinhos todo dia. Um dia nos destroem a alma e com um beijo nos devolvem a calma. Eu não sei como fazer, dou tudo só pra ter você acordando nos meus braços. Ah, essas mulheres. Essas mulheres.